Fecheiro 56, página 523, capítulo 38, tocada. O que achas de quê? Da nossa discussão lá fora, esclareceu Ian. O que é que eu achava? Não fazia ideia. De certa maneira, Ian tinha a capacidade de ver as coisas segundo a minha perspectiva. A perspectiva alienígena. Na opinião dele, tinha ganho direito à minha vida. Mas ele sentia ciúmes de Jared? Ele sabia o que eu era. Sabia que era apenas uma criatura minúscula, fundida na parte de trás do cérebro de Melanie. Um verme, nas palavras de Kyle. No entanto, até este pensava que Ian estava apanhado por mim. Por mim? Não era possível. Ou será que Ian queria saber o que eu achava de Jared? Estaria a testar os meus sentimentos? A querer saber mais sobre a minha reação aos contactos físicos? Fui percorrida por um calafrio. Será que queria saber o que eu pensava em relação a Melanie? Ou o que ela achava da conversa? E se eu estava de acordo com Jared relativamente aos direitos dela? Não sabia o que pensar sobre coisa alguma. Na verdade, não sei, respondi. Ele anuiu com a cabeça. É compreensível. Apenas porque tens uma enorme capacidade de compreensão. Ian sorriu. Era estranho como os olhos dele podiam ser quentes ou fulminantes, em especial com uma cor que se aproximava mais do gelo do que do fogo. Naquele momento apresentavam-se bastante calorosos. Gosto muito de ti, Noah. Só agora é que comecei a reparar nisso. Acho que sou um pouco lenta. Para mim também é uma surpresa. Ambos meditámos sobre a questão. Ele contraiu os lábios. E essa é uma das coisas que te deixa baralhada? Sim. Ou seja, não, eu não sei. Não faz mal. Ainda não tiveste tempo para refletir. E deve parecer-te estranho. Acenei-lhe com a cabeça, concordando. Sim, mais do que estranho. Impossível. Diz-me uma coisa. Pediu Ian passados instantes. Se eu souber, não é uma questão complicada. Ele não fez a pergunta de imediato. Em vez disso, esticou-se para o outro lado do corredor estreito e pegou-me na mão. Segurou-a entre as suas durante uns segundos e a seguir percorreu-me o braço, lentamente, com os dedos da mão esquerda, começando pelo pulso e terminando no ombro. Entretanto, deslizou com os dedos em sentido contrário. Também devagar. Em vez de olhar para o meu rosto, observava o meu braço, vendo como a pele se arrepiava com o percurso dos dedos. Isto é bom ou mau para ti? Perguntou. Mau, declarou Melanie, categórica. Mas não me faz doer, protestei. Não é isso que ele está a perguntar. Quando ele diz bom, ah, parece que estou a falar com uma criança. Sabias que nem chego a ter um ano de idade? Ou será que já completei um ano? Distraí-me a tentar lembrar-me da data. Mas Melanie não se distraiu. Para ele, bom corresponde ao que se sente quando Jared nos toca. A memória que a minha hospedeira me proporcionou não era proveniente das grutas. Vinha do desfiladeiro mágico, ao pôr do sol. Jared estava atrás dela e percorria-lhe os contornos dos braços com as mãos, começando pelos ombros e descendo até aos pulsos. Estremeci com o prazer daquele simples toque. Como isto? Ah, Noah? A Melanie diz que é mau, murmurei. E o que é que tu dizes? Eu digo que não sei. Quando consegui fitar, os seus olhos estavam mais ardentes do que esperava. Nem consigo imaginar como deve ser confuso para ti. Era reconfortante saber que Ian compreendia. Sim, sinto-me confusa. A mão dele percorreu de novo o meu braço, nos dois sentidos. Queres que pare? Hesitei. Sim, decidi. Isso que estás a fazer torna mais difícil pensar. E a Melanie está zangada comigo, o que também não me ajuda a raciocinar. Eu não estou zangada contigo. Diz-lhe que saia daqui. Ele é meu amigo. Não quero que se vá embora. Ian afastou-se de mim e endireitou-se, cruzando os braços sobre o peito. Será que ela não nos deixa um minuto sozinhos? Soltei uma gargalhada. Duvido. Ian inclinou a cabeça com uma expressão interrogativa. Melanie Strider? Chamou, dirigindo-se a ela. Ao ouvir o nome, as duas ficámos sobressaltadas. Ian prosseguiu. Gostava de ter a oportunidade de falar com a Noa em particular, se não te importas. Há alguma possibilidade de me concederes esse desejo? Que grande lata! Diz-lhe que nem pense nisso. Não gosto deste homem. Franzi o nariz. O que é que ela disse? Disse que não. Tentei dizê-lo da forma mais simpática possível. E que não gosta de ti. Ian deu uma gargalhada. Tenho de levar isso em consideração. Tenho de a levar em consideração. Bom, valeu a pena tentar. Suspirou. Com o público as coisas ficam um pouco estragadas. Que coisas! Rugiu Melanie. Esbocei um sorriso constrangido. Não gostava de sentir a cólera dela. Era muito mais violenta que a minha. Vai-te habituando. Ian pousou a mão no meu rosto. Vou deixar que penses nisso, está bem? Para perceberes melhor o que sentes. Tentei ser objetiva em relação àquela mão. O seu toque na minha face era suave. Sabia bem. Não era a mesma coisa que quando Jared me tocava. Mas também era diferente do que sentia quando Jamie me abraçava. Diferente. Pode levar algum tempo. Nada disto faz sentido, sabes? Observei. Ian fez um sorriso franco. Eu sei. Ao vê-lo sorrir, percebi que queria que ele gostasse de mim. O resto, a mão no meu rosto e os dedos no meu braço, não me davam quaisquer certezas. Mas queria que ele gostasse de mim e que pensasse coisas agradáveis a meu respeito. Era por isso que se tornava difícil dizer-lhe a verdade. Na realidade, tu não sentes isso em relação a mim. Na realidade, murmurei, é este corpo. Ela é bonita, não é? Ele acenou com a cabeça a concordar. É, a Melanie é uma rapariga muito atraente, mesmo bela. Ergueu a mão para a face ferida, afagando a pele arrepanhada com os dedos suaves, apesar do que lhe fiz ao rosto. Numa altura normal, teria negado aquilo instintivamente. Lembrar-lhe-ia que os golpes da minha cara não eram da sua responsabilidade, mas estava tão baralhada que sentia a cabeça andar à roda sem conseguir formular uma frase com sentido. Porque que eu ficava aborrecida por ele pensar que Melanie era bela? Com essa é que me apanhaste. Os meus sentimentos não eram mais claros para a minha hospedeira do que o eram para mim. Ian passou-me os dedos pelo cabelo, puxando para trás. Mas, por muito bonita que seja, é uma estranha para mim. Não é por ela que me interesso. Aquilo fez-me sentir melhor, o que era ainda mais confuso. Ian, tu não... Aqui ninguém nos diferencia, realmente. Nem tu, nem o Jamie, nem o Jeb. A verdade saiu disparada e mais sentida do que pretendia. Tu não podes interessar-te por mim. Se me pudesses segurar na mão, a mim sentirias nojo. Atiravas-me ao chão e esmagavas-me com o pé. A testa clara de Ian franziu-se, enquanto as sobrancelhas negras se uniam. Eu? Não. Se soubesse que eras tu. Soltei uma gargalhada forçada. Como é que irias saber? Não nos conseguias distinguir. Ian revelou uma expressão desanimada. É apenas o corpo, insisti. Isso é absolutamente falso, discordou ele. Não é a cara, mas a expressão que ela tem. Não é a voz, mas o que diz. Não é o aspecto do teu corpo, mas o que fazes com ele. Tu és bela. Enquanto falava, Ian chegava-se para a frente, ajoelhando-se próximo de mim e estreitando a minha mão entre as suas. Nunca conheci ninguém como tu. suspirei. Ian, e se eu tivesse aparecido aqui no corpo da Magnólia? Ele fez um trejeito e soltou uma gargalhada. Muito bem, aí está uma boa questão. Não sei. Ou no corpo do Wes? Mas tu és uma fêmea. Tu própria és assim. E sempre pedi que me fosse atribuído o equivalente a isso em todos os planetas. Parece-me mais acertado. De qualquer forma, funcionaria bem se fosse colocada num homem. Só que não estás no corpo de um homem. Vês? É o que estou a dizer. Corpo e alma. No meu caso, são coisas diferentes. Não o queria sem ti. Não irias querer-me sem ele. Ian voltou a tocar-me na face, sem retirar a mão para colocar o polegar sob o meu queixo. Só que este corpo também faz parte de ti. E a não ser que mudes de opinião e nos denuncies a todos, é assim que vai ser, sempre. Ah, o momento final. Sim, eu iria morrer no interior deste corpo, a morte derradeira. E eu nunca mais viverei dentro dele, murmurou Melanie. Nenhuma de nós tinha planeado este futuro, pois não? Não, nenhuma de nós planeou não ter futuro. Outra conversa privada, conjeturou Ian. Estávamos a pensar na nossa mortalidade. Se nos abandonasses, podias viver para sempre. Sim, podia, anuí com um suspiro. Entre todas as espécies onde estive, à exceção das aranhas, os humanos são dos que têm uma vida mais curta. Dispões de muito pouco tempo para viver. Então, não te parece? Ian fez uma pausa e inclinou-se, ficando tão perto de mim que apenas conseguia ver a neve, a safira e o negro no seu rosto. Não te parece que devias tirar partido do tempo de que dispões? Que devias viver enquanto tens uma vida? Não encarei o avanço dele como o de Jared. Ian não me era uma pessoa familiar. Melanie intuiu o que ele faria antes de mim, um segundo antes de ele pousar os lábios nos meus. Não! A sensação era diferente da que tivera ao beijar Jared. Dessa vez não tinha havido raciocínio, apenas desejo. Nem qualquer espécie de controle. Era como um fósforo aceso lançado para um tanque de gasolina, algo inevitável. Com Ian, nem sequer sabia o que sentia. Tudo era obscuro e confuso. Os seus lábios eram quentes e macios. Ian começou por os pressionar levemente contra os meus, movendo-os depois sobre a minha boca. É bom ou mau? Murmurou ele contra os meus lábios. Mau, mau, mau! Eu não consigo pensar. Ao mexer a boca para falar, a de Ian moveu-se também. Isso soa-me bom. A pressão da boca aumentou. Ele prendeu o meu lábio inferior com os seus e puxou suavemente. Melanie queria bater-lhe, com muito mais força do que quando esmurrara a cara de Jared. Queria empurrá-lo e atingi-lo no rosto com um pontapé. A imagem era terrível, lutando de forma perturbadora com a sensação do beijo de Ian. Por favor, murmurei. Sim? Para, por favor, não consigo raciocinar. Para. Ian sentou-se de imediato, entrelaçando as mãos à sua frente. Está bem? Concordou num tom prudente. Pressionei o rosto com as mãos, desejosa por expulsar o ódio de Melanie. Bom, pelo menos ninguém me esmurrou, observou Ian com um sorriso de ironia. Ela queria fazer mais do que isso. Uf, não gosto nada que a Mel se enfureça. Faz-me sofrer. O ódio é uma sensação horrível. Por que é que ela não o fez? Porque eu não perdi o controle. Ela só consegue libertar-se à força quando estou atordoada. Ele ficou a observar-me enquanto eu massageava a testa. Acalma-te, implorei-lhe. Ele não me está a tocar. Esse tipo esqueceu-se que eu estou aqui. Não queres saber disso? Esta sou eu. Sou eu. Tentei explicar-lhe isso, E tu, já te esqueceste do Jared? Tal como no início, Melanie atirava-me as suas memórias, só que agora pareciam vir em rajada. Um milhar de arremessos violentos, do sorriso dele, dos olhos, dos seus lábios sobre os meus, das mãos sobre a minha pele. Claro que não. E tu já te esqueceste que não querias que eu o amasse? Ela está a falar contigo, a gritar comigo, corrigiu. Nesse instante, consigo perceber. Vê-se que estás concentrada na conversa. Até hoje nunca repararam nisso. Ela nem sempre é assim tão ruidosa. Desculpa, Melanie, disse Ian. Sei como isto deve ser horrível para ti. Ela imaginou-se mais uma vez a bater com o pé no nariz escultural de Ian, deixando-o tão torto como o de Kyle. Diz-lhe que não aceito as desculpas dele. Estremeci. Ian esboçou um trejeito, meio a sorrir. Ela não aceita. Abanei a cabeça. Então ela consegue libertar-se à força? Sempre que ficas atordoada? Encolhi os ombros. Por vezes, quando me apanha de surpresa e estou numa fase demasiado emotiva, a emoção não me ajuda a concentrar. Mas ultimamente tem sido mais difícil para ela. É como se a porta entre nós estivesse fechada a cadeado. Não sei porquê. Tentei fazê-la sair quando Kyle interrompi bruscamente o que ia dizer, cerrando os dentes com força. Quando Kyle tentou matar-te, terminou Ian frontalmente. Quiseste libertá-la? Porquê? Limitei-me a olhá-lo fixamente. Para ela lutar com ele? Alvitrou. Não lhe respondi. Ian suspirou. Está bem, não me digas. Porquê é que achas que a porta está trancada? Franzi o sobrolho. Não sei. Talvez seja por causa da fugacidade do tempo. É algo que nos aflige. Mas ela conseguiu vencer isso quando deu um murro ao Jared. Sim. E arrepiei-me com a recordação do meu punho a esmurrar-lhe o maxilar. Porque estavas atordoada e vivias um momento de emoção? Sim. O que é que ele te fez? Limitou-se a beijar-te? Assenti com a cabeça. Ian contraiu-se e semicerrou os olhos. O que foi? Perguntei-lhe. Qual é o problema? Quando o Jared te beija, a emoção deixa-te atordoada? Olhei-o fixamente, perturbada com a expressão do seu rosto. Melanie ficou satisfeita. É assim mesmo. Ian suspirou. E quando eu te beijo, não tens a certeza de que gostas. Não ficas atordoada. Oh, ele estava com ciúmes. Como este mundo era estranho. Lamento. Não tens de lamentar. Disse que não te iria pressionar e não me importo esperar enquanto refletes sobre o assunto. Isso não me perturba nada. O que é que te perturba? Porque na verdade havia algo que o perturbava bastante. Ian inspirou profundamente e deixou o ar sair devagar. Apercebi-me do teu amor pelo Jamie. Foi evidente para mim desde logo. Acho que também deveria ter percebido que amavas o Jared. Talvez não quisesse percebê-lo. Isso faz sentido. Tu vieste para aqui por causa dos dois e ama-los da mesma forma que a Melanie amava. Ao Jamie, como a um irmão. Ao Jared, desviou o olhar e fitou a parede atrás de mim com um ar absorto. Também me senti forçada a desviar o olhar, seguindo a luz do sol que refletia na porta vermelha. Que parte deste sentimento é da responsabilidade da Melanie? Quis saber. Não sei. É importante? Mal consegui ouvir a resposta dele. Sim, para mim é. Ian pegou novamente na minha mão, sem parecer dar pelo que fazia, e mantendo o olhar distante. Durante um minuto, imperou um silêncio profundo. Até Melanie estava sossegada, o que era amável da parte dela. A seguir, como se um interruptor tivesse sido acionado, Ian voltou a ser o que era. Começou a rir. O tempo é meu aliado. observou com um sorriso franco. Vamos passar o resto da nossa vida aqui. Há de chegar o dia em que vais perguntar a ti própria o que é que alguma vez viste no Jared. Vai sonhando. Ri-me com ele, feliz por o ver a gracejar outra vez. Noah? Noah, posso entrar? A voz de Jamie começou a fazer-se ouvir ao fundo do corredor, acompanhada pelo som dos seus passos a correr, terminando no exterior das portas. Claro que sim, Jamie. A minha mão já estava estendida, antes de Jamie desviar rapidamente a porta para o lado. Nos últimos dias, o meu tempo com ele tinha sido escasso. Entre o estado de inconsciente e o de invalidez, não me sobrara qualquer liberdade para ir à sua procura. Olá, Noah. Viva, Ian. Jamie era todo sorrisos, com o cabelo a agitar-se enquanto avançava. Tentou dirigir-se para a minha mão estendida, mas encontrou Ian no caminho. Conformou-se em ficar sentado na beira do colchão, pousando uma mão no pé. Como te sentes? Melhor. Já tens apetite? Há carne fumada e carolo de milho. Queres que te traga um prato? Não é preciso para já. Como estás, Jamie? Nos últimos dias não te tenho visto muito. Jamie fez uma careta. A Sharon pôs-me de castigo. Eu sorri. E o que é que tu fizeste? Nada. O castigo foi completamente injusto. A sua expressão inocente era um pouco exagerada. E Jamie apressou-se a mudar de assunto. Queres saber uma coisa? Ao almoço, o Jared disse que não era correto obrigarmos-te a sair do quarto a que estavas habituada. Na opinião dele, isso não era digno de bons anfitriões. Depois disse que te devia levar de volta para lá. Não é fantástico? Quando lhe perguntei se podia vir dizer-te, o Jared achou que era uma boa ideia. Foi quando me disse que estavas aqui. Claro que sim, murmurou Ian. Então, Noah, o que é que achas? Podemos ser novamente companheiros de quarto? Mas, Jamie, onde é que o Jared vai ficar? Espera, deixa-me adivinhar, intrometeu-se Ian. Aposto que ele disse que o quarto dava perfeitamente para os três. Acertei? Sim. Como é que sabias? Apenas um palpite. Que bom, não é, Noah? Tudo voltará a ser como era antes de virmos para cá. Ao ouvi-lo dizer aquilo, senti uma lâmina a deslizar entre as costelas. Uma dor demasiado focada e precisa para se poder comparar com um murro ou uma fratura. Jamie ficou alarmado ao ver a minha expressão angustiada. Não, eu também me referia a ti. Vai ser muito bom. Nós os quatro, certo? Tentei rir-me através da dor. Se o fizesse, o sofrimento não seria maior. Ian apertou a minha mão. Os quatro, murmurei. Lindo. Jamie começou a gatinhar pelo colchão, contornando o corpo de Ian para me passar os braços pelo pescoço. Desculpa, não fiques triste. Não te preocupes. Tu sabes que também te amo. Tão afiadas, tão penetrantes eram as emoções deste planeta. Era a primeira vez que Jamie me dirigia aquelas palavras. Tão afiadas, repetiu Melanie, estremecendo com a sua dor. Voltas para lá? Suplicou Jamie, encostado ao meu ombro. Não consegui responder-lhe logo. O que é que a Mel quer? Perguntou ele. Quero viver contigo, murmurei. Não precisava de o confirmar. E o que é que tu queres? Queres que vá viver contigo? Sabes que sim, Noah, por favor. Hesitei. Por favor? Se é isso que queres, Jamie, está bem. Viva! Cantarolou Jamie junto ao meu ouvido. Fixe! Tenho de dizer já ao Jared e também vou buscar comida para ti, está bem? Já se encontrava de pé a abanar o colchão e a fazer com que as minhas costas estremecessem. Está bem. Ian, queres alguma coisa? Claro que sim, miúdo. Quero que digas ao Jared que ele não tem vergonha. Como? Deixa lá. Vai buscar o almoço da Noah. Certo. E vou pedir a cama extra ao Wes. Assim, o Kyle pode voltar para aqui e tudo vai ser como dantes. Perfeito, comentou Ian. E ainda que não olhasse para o seu rosto, sabia que ele estaria a revirar os olhos. Perfeito, murmurei, voltando a sentir o fio da navalha.